Vem aplaudir quem conseguir sempre aplaudir e cantar. Isso é viver, música e festejar. Isso é viver, música e festejar. Isso é viver, música e festejar. Dançar é muito perigoso. Cola tá a pisa e já não há espiga. Já me colei. É a Pérola. É mesmo boa onda. Olá, Ariel. A tua festa está cá com uma onda. Obrigada, Pérola. Sou alma pequena. Coisita que temos de mudar. O quê? A música está muito baixa. Nem se ouve com a minha moto Lula a trabalhar. Vá lá, vamos abrir. Vou aumentar o volume. Ariel, o rei disse que só podias dar a festa se não fizesses muito barulho. Oh, não sejas desmancha prazeres. Quando eu era um rapazinho, na frustração do caminho, sem ter o meu chão, seguindo a canção. E então pra mim disse, mano, vais compor um oceano. Sempre a sorrir, hoje estou a dirigir. Isso é viver, isso é viver, isso é viver, isso é viver. Abra a concha, vem por ti pra cá. Segundo o meu inventário, faltam algumas joias reais. Agora que sou o tesoureiro real, cabe-me a mim fazer o inventário, majestade. Mãos à obra, reluzente. Ah, é um prazer tratar do tesouro real, majestade. Estas joias estão a deixar-me verde de inveja. Ai, se eu fosse rei, não largava as joias reais. Mas como não sou rei, sinto-me azul de raiva. Vá lá mais velho e sim mais sábio, com rumo de astrolábio. Estou no melhor e sei ficar assim na maior. Isso é viver, isso é viver, isso é viver, isso é viver. Abra a concha, vem por ti pra cá. Isso é viver, isso é viver, isso é viver, isso é viver. Vem pra fora escutar essa música vibrar. Vem aplaudir quem conseguir sempre aplaudir e cantar. Isso é viver, música e festejar. Isso é viver, música e festejar. Siga a festa! Isso é óbvio. Oh, desculpa, papá. Vou já baixar. Queres vir dançar, papá? Hã? Quê? Bom, eu ganhei o primeiro prémio no último baile de Neptuno. Majestade, dança muito bem para a sua idade. Ai, as minhas costas. Majestade. Papá. Ai, filha, vou voltar para o trono real. É melhor. Eu ajudo-te. Ah, temos outra festa no calendário, Ariel. Tchau! Oh, força! Adeus, Pérola! Adeus, Majestade! Cuidado! As melhores, Majestade! Obrigado, Taquina. É melhor não dar mais saltos mortais. Eu sei que exagerei, Flounder. Estraguei a tua festa, Ariel. Não faz mal, papá. Oh, estou a ficar velhote. Oh, não estás nada velhote, papá. Olha para mim, filha. Parece que ainda ontem tu andavas por aí a nadar, a fazer disparates. Foi mesmo ontem? Ai, parece que já foi há tanto tempo. Pobre papá. Gostava tanto de conseguir animá-lo. Ah, não pude deixar de ouvir a conversa, princesa Ariel. Sabe, tenho uma amiga que cura todos os males. Aposto que tem alguma coisa para ajudar o rei. Ana Reluzente, tu és mesmo querido. E achei que podias ajudar-me. Não te importas, sim? Então, Reluzente, o rei está a sentir o peso da idade. Devia experimentar viver numa caverna durante décadas. Dá-me a pedra da juventude que eu prometo tirar-te daqui. Sim, sim. Quando o rei lhe tocar, toca esta flauta mágica. O seu som vai desencadear o feitiço que te vai dar o tesouro real e libertar-me daqui. Mas tens de me trazer o tridente do Tritão. O seu poder pode quebrar o feitiço que me mantém aqui presa. Vou ser livre, livre, livre, cheia de vida. Basta agarrá-la para se sentir mais jovem. Eu não sinto nada. Mas, isso é porque já é jovem. Deixa aqui o velhote ficar jovem também. Só resulta nos peixes. Peixes e tritões. Em mais ninguém. Bem, espero que resulte com o papá. Toma, papá. Vais ver que isto vai deixar-te como novo. Ariel, é bom saber que te preocupas, mas não há necessidade. Quem é que está a tocar flauta? Ah, é? Então posso brincar o que eu quiser. É, que tal as cavalgadas? Oh, não. Alguma coisa correu mal. Mas isto é uma desgraça. Sem dúvida. Papá, para! Ainda te magoas. Não me apanhas! Papá, espera! Cuidado, jovem majestade diabrada! E não se preocupe, eu fico a tratar das coisas. Especialmente das coisas que têm muito valor. A bruxa que espera pelo tridente tem muitas joias para contar. Espera! Apanhei-te! Podes dar-me o tridente? Nem penses! Eu sou o rei! Mas é perigoso! O que é que haverá lá em cima? É, fica aqui! Eu vou lá ver! Papá, não! Os humanos são perigosos! Mas onde é que eu já vi esta, pá? Oh! É! Socorro! Papá! Socorro! Ariel! Sebastião! Socorro! Oh, mano! O rei não devia desobedecer-se! O papá não sabe o que faz! É uma criança! Porquê? Eu sou o rei! Olha, é perigoso e tu não... Eu sei o que faço! Olha! Tem cuidado! Cuidado com essa coisa, seu grande... Bem, quer dizer, reizinho, pá! Ups, desculpa! Não foi nada, jovem majestade. Só não vou poder andar a cavalo durante uns dias. Vês? Ainda vais magoar alguém. Ah, não sejas desmancha-prazeres. Vamos divertir-nos. Sardas, não. Oh. Ele tem pilha de até de chegar. É, mas gostava que se acabassem. Oh, lá está ele. Vá lá, papá. Tu sempre me disseste que surfar numa concha era uma perda de tempo. Eu disse esse disparate? Este sítio é altamente minha. Sardas, quantas vezes é que eu já te disse que é perigoso? Oh, não. Oh, não. Já apareço o meu pai a falar. Estou a ficar cansada, Ariel. Boa. Vamos para casa. Vou-te lá. Olha! Um dos meus súbditos precisa de ajuda! Papá, não! Vossa Majestade! Cansado, pai. Ah, quer dizer, Sardas, por acaso não queres que eu leve o tridente um bocadinho? Sim, sim. Achas que eu nasci ontem? Que pergunta tão curiosa. Cuidado! São urtigas aquáticas. Miúda, és querida, mas és tão divertida como uma lesma. Ah, pois é. Mas estou preocupada contigo, Sardas. Ah, não toques aí! A majestade fez um dói-dói. Porquê que tu não me ouves? Tu ainda és muito jovem. Lá estou eu outra vez. Se tu tivesses barba, ia dizer que tu és o teu pai em vez dele. Tem mais cuidado. Sim. Porquê é que dizes sempre isso? Porque se te acontecesse alguma coisa, eu nunca me iria perdoar. Queres estragar as minhas brincadeiras porque gostas de mim? Sim. Tem a sua graça, não tem? Mas para o bem do reino e para o meu próprio bem, bom, tu tens de crescer, papá. Ser rei é mais fácil do que eu pensava. Olha lá, reluzente, deves-me uma explicação. Oh, Ariel, com certeza. Como queira, em que posso ajudar? E assim, depois de a encontrar, eu tornei-me amigo da Senhora da Gruta, percebem? Eu não sabia que a pedra ia ter este efeito, majestade. Eu só queria que o senhor ficasse melhor. Continua a nadar, reluzente. Lá está ela. Posso ir andando? Sim, pois claro. Podes ir andando para dentro da gruta chamar a tua amiga. Ariel, acho que não vai ser necessário. Acabamos de dar de cara com a sua grande cara. Oh, vocês vieram todos ajudar-me? Mas tu... queres ajuda? Usaram magia para me prenderem nesta gruta. Por favor, ajudem-me. Esta cena parece-me familiar. Posso quebrar a magia se me emprestares o teu tridente. Nem penses. Estou presa aqui há décadas. Por favor, depressa. O que é que tu achas, Ariel? Depressa! Depressa! Se está ali há décadas, como diz, qual é a pressa? Dá-me o tridente! Isto é uma tramoia. Ela está com pressa porque o feitiço que te deixou jovem vai desaparecer. És esperta demais para meu gosto, sereia! Reluzente, fizemos um acordo. Não faz mal. Vou roubar o que eu quero. Ela está a puxar-nos. Agora já me lembro. Em criança, é claro que eu não sabia quem ela era. É uma terrível bruxa que eu aprisionei nesta gruta, muito depois da minha infância. Mas agora, eu é que tenho o tridente. Tens a certeza? Como é que isto funciona? Vejo-te daqui a 100 anos, bruxa. Tritão! Anda cá! Anda cá! Um dia tu vais pagar-me, Tritão! Estás feio! Ai, tu! Tu e essa pequena sereia! Acredite, Majestade. É tão bom tê-lo de volta. Adorei ajudar. Bom, até à vista, Majestade. Não te estás a esquecer de nada, reluzente. Ah, pois é. Majestade, é um prazer informar que encontrei as tais joias. Tadá. Reluzente. Ainda não acabei. O reluzente foi à velocidade da luz. Eu não me consigo lembrar de tudo o que se passou hoje, Ariel. Mas aposto que não tiveste mãos a medir. Não é fácil ser pai, pois não, papá? Só há uma coisa mais difícil, filha. Ser-se criança.